Salvador, boa noite. Xanear 6224, formação Alfa, cruzado 220. B224, do Xanear, identifique, desça para 2000, Duna, 1014 no altímetro, informe estabilizado. Identificou, descendo para 2000, na flua de Duna. Portará estabilidade 6221, ajuste migrador. Paulo Salvador, objeto 6747, está pronto para o táxi, seu B134, autonomia 4 horas, eu também consigo. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera da 10, ajuste 10 no 4. Ok, Índia e Alfa, ajuste 10 no 4, segunda pronto, ponto de espera no 0, 6747. No 5, solo agora 01, táxi à direita, não me escuta, Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 55 no 5. Torre, Salvador, boa noite, tá 3305. 3305, para a melhor terra do mundo, só um minuto, cópia. Ciente, na sua escuta. Cópia. Pronto, cópia. Salvador, melhor do mundo, 330, rota período 58, decola no 0, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, transição Caju, 5063, transponder, controle 935. 30, autorizado Recife, decola 10, curva esquerda, PUCA, Jamo, Caju, no período 58, 5063, transponder, 935, controle 935. 308, portão, chama o contorno para o posicionar. Ciente, 330. Torre, Salvador, 6747, está pronto, ponto 0, 0. Decola sem parado, Web? Ativo. É, autorizado, 90 com 10. Ok, autorizado alinhar e decolar, 6747. Pushback, acionamento, posição 1, Oxané, 6313. Apoio position, autorizado, sem táxi. Autorizado. Solo, o Gol no 074. Salvador, reporte com 09, full 7, Celeste, 10. Speed approach, Conan Tower 118, decimal 60. 11860, boa noite. Boa noite. Obrigado. Prepare Arbol. Confirme. Saída Arbol. Arbol. Salvador, boa noite, reporte com 09, full 7, Celeste. Portugal 09, continue approach. Continue approach. Decolada agora 04, controle 1935, morro. 1935, boa. Portugal 019, na clear to land 1810, wind 090 degrees, with 6 knots. Clear to land, Portugal 019. 47 da Webjet, contato radar, submantendo 340, saída Arbor, Elefa. Subindo 340 na saída Arbor, Elefa, Web 6747, se possível, para onde Elefa. Autorizado. Autorizado Arbor, Web 6747. É, Salvador 3305 para o pushback e acionamento, portão 8. 08 autorizado, sem táxi, 305. Autorizado. Santander 6313, 1250, 4 horas, alterna Galeão. Índia Alfa, reporte pronto, plano de espera, dá 1-0, ajustado no 0-4. Índia Alfa, reportarei pronto. C19-106, turn right taxi, remain frequency, and continue in Alpha, report before Juliet. Air taking next right, Alpha, report before Juliet, Epsilon 09. O 1074 para autorização. Siga o gol 1074. Guarulhos 360, rota Upazulu 21, decola da 1-0, com curva pela direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, após voo Elefa, em Elefa interceptor vice é conforme. 5061 no transponder, controle opera em 1-9, decimal 35. Autorizado 1074, Salvador, Guarulhos 360, na Upazulu 21, a frente é Arbor. Após a fora Elefa, decolando a 1-0-5061, 10935. Confere, chame quando pronto para o PUT, assinado 62. Tamará. Espera pronto, Xané 6313. Autorizado, a linha decolar 080 graus com 9. A linha decola, 6313. TF, como estabilizado? Web 6747? Prossiga. Poderia, após Arbor, voar Dadro? Um minuto. Salvador, 3305 para o táxi, PB 67, autonomia 4 horas e 30, alterna Natal. Pai principal, Índia e Alfa, reporte plano, ponto de espera da 1-0, ajustado 1-0 no 4. 1-0 no 4, ajuste, Índia, Alfa, ponto de espera da 10. 47 está autorizada a posição Dadro, é isso mesmo? É, Dadro, qualquer coisa é melhor que isso, já ajuda, obrigado. Dadro, está autorizado, Dadro. Autorizado Dadro, 6747. Salvador, Epsilon 019, report to Juliet. Epsilon 019, observe the same company after the same, continue in Juliet until gate 11. Appreciate again the first part, Epsilon 019. Observe the same company, text, after continuing in the Juliet, mean April until gate 11. Okay, I understood Juliet, main apron, gate 11, but Should I give way to the aircraft on the left now? 63-13, Oxanã, decolado agora aos 11, controle 1935. 1935, boa noite. Acho que ainda tem company, acho que o aircraft tem company, ok? Torre Salvador, Oxanã, 6224. 6224 é participação externa. Reportará, 6224. Quatro da Xanete, pouso autorizado, vento 070 graus com 9 nós. Pouso autorizado, 6224. 0, saída da ela, pós 2000, está presente, está autorizado Leda. Gente, está presente, direto Leda, 4360, Xané 6313. Salvador 3305, posso esperar pronto. Pois a Chanel me mantém. Ciente, após o tráfego ali mantém. Quatro solo agora aos 14, direito, ataque na minha escuta, Alfa e reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, reportando antes da Juliette, 6224. Livre decolagem 90 com 11. Autorizado decolagem 3305. 224 e prosseguir via Juliette até o portão 01. Ok, via Juliette até o portão 1, 6224. 3305, decolado agora aos 17, controle 1935, bom voo. 1935, boa noite. Estacionamento no 06 para o voo 074. Passou 62 autorizado, pushback, estacionamento em taxi. Excelente, vou chamar o 074. Controle Salvador da 3305, boa noite, decolou, passa 2500. Boa noite, 3305, contato radar, vigilância, sobra 330, direto Jamo. 330, opa, on parking 10. What from the time, the estimated time on block, the flat pen? Yeah, will be at 0135. Roger, 0135. I don't have your flat plan on my system. Just 10 minutes, please, Europa 084. Okay, we're standing by. Salvador, boa noite, Papa Romeo, Mike Tango Chat. Gente da informação, Bravo, apresentação para Confins. Romeo, Mike Tango Juliette, gente, qual horário do plano? Zero, uno, três, zero, Mike Tango Chat. Eu não posso nada no meu sistema, o Mike Tangier, só um minuto aguardando. Tá aguardando, Mike Salvador, boa noite, o Rio 5972. Rio 5972, só um minuto, prepare Adael. Do táxi, o gol 1074, vídeo 81, 4 horas, Galeão. Turno, 4 horas de Galeão. Confirmado. Táxi autorizado via parte principal, Índia e Alfa, reporte piloto, ponto espero, ajuste 1094. 1094, parte 20 Alfa, 1074 agora. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, Galeão 320. Irmão. Qual é a rota do plano que o senhor tem? Poderia me informar para a subida prevista? Afirma se vai dar El. Dá El, obrigado. Depois eu chamo. Entendi. Espera pronto na 074. Está livre autorizado a decolagem 080 graus com 10. A linhada de decolar está no 074. Santo 3305, chame Recife em 12685, alterna 13365. 12685-3365. Iniciando, gol 1074. 1074, sim. Decolado agora, as 25, controle 1935, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle 1074. 1074, contato radar, submantel 360, sai da Arbor LF. Arbor LF para o 360, gol 1074. Por aí pra 5.